escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Eu quero começar por dizer isto. Eu não sou um filho do insucesso escolar. Eu fiz o 7º ano com 16 anos. Fui para Coimbra estudar para o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e fiz o meu curso de Engenheiro Técnico Civil em 4 anos, como era exigido. Nunca chumbei um ano. Mais tarde decidi completar a licenciatura. Fui inscrevi-me no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, onde fiz um ano. Nunca chumbei um ano. Mais tarde decidi completar a licenciatura. Fui... Olá, ouvintes. Esta é a emissão 124 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Oh. Iniciamos com um som de José Sócrates a falar no domingo passado, na RTP1, no seu programa, no programa novo, portanto, que estreou no domingo, a opinião de José Sócrates. Para comentar este facto, eu tentei convidar um líder da oposição ao governo Passos Coelho, o verdadeiro líder da oposição, mas como este já está a fazer comentários na RTP, tentei chamar António José Seguro, mas estava indisponível para este sábado 13 de abril de 2013, e contentei-me com o Carlos Bonaparte. O que acabámos de ouvir foi José Sócrates, já no final do programa, a explicar o seu percurso académico, quando confrontado com a questão Miguel Relvas de licenciatura. E no fim, no fundo, houve-se... Não precisei de mudar para a Sport TV para saber que tinha sido o gol do Benfica em casa do Olhanense. Carlos Bonaparte, que lhe apraz dizer sobre este momento tão visivamente fantástico? Ora, muito boa tarde, caros ouvintes. Esta é a edição dos Carlos Coroa, como já disse o Nuno. Da minha parte, muito boa tarde e muito obrigado também pela vossa presença. E obrigado pelo convite e pelo prazer também de estares aqui comigo hoje. Ora, sobre este assunto, apraz-me dizer o seguinte. A RTP começou, de facto, muito bem este ano de 2013, com programação inovadora, com a apostar imenso na qualidade, mas a verdade é que, e como já disse o Nuno na altura, isso não ia durante o tempo, e a própria RTP sentiu necessidade de descer ao nível do povo. Começou por, de uma forma grosseira, trazer alguém que tão recentemente deixou o país numa situação política e económica delicada. Haverá quem discorde, haverá quem concorde, mas o que é certo é que foi com o governo dos Sócrates que Portugal chegou ao pedido de resgate. Claro que o mesmo depois se demitiu, mas não interessa. Foi ele que fez o pedido de resgate. Não foram depois de novas eleições que esses pedidos foram feitos. E depois, uma coisa que eu já achava mal, mas muito mais agora, que é a forma como o estúdio está feito, faz lembrar os estúdios aqui do Porto, quando havia a antiga NTV e depois a RTP-N, que agora é a RTP Informação. Deviam ter vergonha que a RTP pudesse ser chamada de RTP Norte, né? Então decidiram chamá-la de RTP Informação. E dá-se a sensação de que este isolamento sempre foi péssimo. Sempre foi um isolamento péssimo. Nós estamos a ouvir as notícias, digamos, a pivô ler as notícias, e ouvimos de fundo uma criança a chorar, pessoas a conversar. Mas não lhe parece que mais que uma questão de isolamento ou de malfeitura de estúdios, de arquitetura, isto não é uma falta de respeito para quem estava lá? Por parte dos próprios funcionários da RTP, que sabem que ali ao lado está a ver um programa e fazem esta festa por causa de um gol num jogo de futebol. Diga lá o que é que passa para a cabeça daquela gente. Não, o que se passa é que, supostamente, à partida, estes estúdios não devem deixar de entrar esse tipo de sons. Serão coisas muito normais que devem entrar. Claro que, ainda assim, esta foi uma manifestação de golo, digamos assim. Vai nesse sentido, ou seja, há aqui uma falta de respeito pelo próprio telespectador. E pelo próprio apresentador, comentador. E são uma dela é colegas deles, mas está bem. Exatamente. Mas mesmo assim, portanto, isto não sei se isto foi no estudo, não sei se isto foi ali junto à porta, mas não devia ser supostamente algo que deixasse entrar estas pessoas. E eu já ouvi muitas vezes as notícias e não me lembro de facto disto ter acontecido. Não me lembro, pode ter acontecido e não saber, mas não me lembro de ter acontecido esse tipo de coisas. Sinceramente, não me surpreende, vindo da situação que vem, que sentiu a necessidade de ser a nível do povo. Nos últimos dois meses, mês e meio, dois meses. A mim não me surpreende. Como é que há ali um grupo de funcionários está a ver um jogo sabe que na própria estação televisiva, ali ao lado, estão a fazer um programa, que ainda por cima é estreia, mas mesmo não fosse, até podia ser a emissão 52. Está a ver ali a estreia de um programa que até estava a ser esperado por milhares e milhares de portugueses, e há um gol, e pronto, fazem esta festa. Com o programa ali ao lado a decorrer. Está bem. É assim, eu tenho uma ideia, que é, basicamente, estas pessoas também já têm uma certa noção, das duas uma, ou têm um lugar seguro, ou sabem que vão embora. Não. Ou nenhuma coisa nem outra, e não têm juízo, não concorda. É mais uma... eu acho que é mais uma questão de despreocupação, porque, vamos lá ver, a partir do momento em que, e eu creio, e já na altura tinha sido esta não tinha saído. Aquela ideia do congelamento dos dinheiros da administração pública, praticamente para tudo. Mas basicamente, quer dizer, essas pessoas, quem lá está, está lá, não é? Está tudo muito bem, ou então vão embora mais ou menos dia. Não está com grande preocupação. Mas sim, continua a ser, ainda assim, por todos os fatores, mais alguns, continua a ser um erro tremendo. E ai daquele que lhe dissesse alguma coisa, ou quando dissesse, pouco parou, o quê? Não posso sujar o gol do meu Benfica? Quase certeza que a resposta foi essa. Pois, porque imagino que alguém tenha chamado a atenção. Isto ouviu-se, foram centenas de milhares de pessoas a ouvirem uma manifestação. E é o que eu digo, se forem como eu, não precisaram mudar para a Sport TV para saber que o Benfica tinha marcado em Olhão. E foi que, mesmo. Que acabou por ser precisamente uma manifestação parcial de um gosto clubístico, não é? Que é coisa que a RTP, sobretudo, não pode mostrar. Mas enfim. Ora bom, hoje vamos ter uma primeira música cantada em português do Brasil, mas de um português que nasceu em Portugal. Entenderam? Vão já entender. Nós, na semana passada, para quem não ouviu, para já, posso dizer que acho que fez muito bem, quem não ouviu, nem sei porque é que vão ouvir hoje, mas, na semana passada, na emissão 1, 2, 3, em que a bota Botilde ainda não chegou, é verdade, nós gravámos a emissão 1, 2, 3, na semana em que o Carco Cruz se entregou para ser preso. Bom. Ah, foi? Não sabias? Não. Foi na outra semana. Falámos aqui sobre o décimo ano, o décimo primeiro, recordações da escola. Foi ou não foi? Foi. Não me lembro, mas foi. Que passaram quatro músicas de um artista que nunca tinha passado aqui. Ah, pois foi. Carlos Bonaparte. E a última fechou mesmo com uma música sobre o décimo ano. Ora, descobri uma coisa sobre esse Carlos Bonaparte. É ceguinho. É verdade. Foi. Já sabias? Não, mas pela tua maneira, como tu olhaste agora, pareceu. Ora bom, recordações, nostalgias. Tempos que já lá vão e que não voltam. Foi o que me lembrei nesta primeira escolha. Estava eu num infantário. Portanto, isto tem que ser 1928, pá, aí, não? Foi. 29. Estava eu no infantário e havia as festinhas. Acho que na, sim, foi de Natal, que eu vou falar de Natal. Havia as festas lá no salão em que os pais deixavam os pais irem lá, que era uma sobrelotação, ficava a gente à janela e tudo, em cima dos parapeitos e tudo, para ver a canalha de 3, 4, 5 anos, no máximo, a fazer as suas representaçõezinhas, ou a fazer as suas danças. Ficou célebre uma pequena peça de teatro com um rei, uma rainha, uma princesa que queria casar e tal, e eu fazia de árvore, estava ali com as duas mãos esticadas a segurar ramos, e com tipo um avental de madeira, fingi que era madeira, e ficava ali a peça quase toda, até que chegava ao fim lá o príncipe com a espada, zaz, zaz, e ele podia estar a 2 metros de mim, e eu fazia conta que tinha-me acertado, e ah, e caía. Era essa a minha parte, a minha primeira experiência teatral foi essa, fazer de árvore e cair, fazer de conta que a árvore tinha morrido. Ficou célebre nessa mesma peça. O rei estava sempre lá sentado no seu trono, chega lá a filha e perguntou, ou a mulher, já não lembro, perguntou se tinha feito alguma coisa, e eu fazia de rei, que era meio bronco, já na altura. E, então fizeste isso e ele, esqueci-me. E ficou célebre, esqueci-me, que ainda hoje o meu pai quando perguntou alguma coisa, ele esqueceu-se a resposta dele, esqueci-me. Que é imitar esse, que já foi há anos e anos. E esse que quando perguntava o nome dele, ele dizia que se chamava Austo Ricardo. Porque é António, ele não sabia dizer António, e ficava Austo Ricardo. Era António Ricardo. O Austo Ricardo dizia, esqueci-me, no mesmo dia em que também ficou célebre, e esta pessoa, por acaso, já conhecia anos depois, já tinha andado comigo no infantário, andou connosco depois no teatro. Quando ele tinha que dizer os números, género 1, 2, 3, 4, dizia alguma coisa, uma rima ou assim, lá, lá, lá, e depois chegava ao fim e voltava a dizer só 1, 2, 3, 4 para finalizar aquela pequena intervenção. E ele disse, chegou ao fim, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois parou, começou a coçar a cabeça. O que é que eu vou dizer agora? Já havia ter acabado. Ficou célebre também o Nuno Miguel a chegar lá e dizer: para a esquerda aponto ao céu, à direita aponto ao chão. Agora, esquerda e direita às mãos. Agora que já as conheço, já não faço confusão. Eu dizia assim. O que ficou mais célebre ainda, nesse conjunto de recordações que hoje aqui trago, foi numa música, que é que vamos ouvir a seguir. Estavam duas filas, para aí de 6 ou 7 minutos cada lado, a fazer assim uns passozinhos e tal. Isto está-me a fazer lembrar o Milagre das Rosas. Fazer assim uns passos. Quando chegava à parte do fundo azul, ouvia-se gente a cantar, e os caras eram deles. E lá no fundo azul, à noite da floresta. E depois vinha a parte mais engraçada, que era vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem. E as pessoas estavam um lado esquerdo, passavam para um lado direito, um lado direito para um lado esquerdo. Mas isto a rodar. E quem é que conseguia fazer isso direito? Quase ninguém. Iam todos uns contra os outros. Vira, vira, pum, vira, vira, vira, homem. Depois chegava a vira, vira, pum. E era de costas para costas, porque apanhava na altura em que estávamos a fazer a pirueta, a fazer a roda, e então era pum. E eu ainda estava com a roupa da árvore e tudo, era pum, ia toda à frente. Não há dias em que se veja isso lá em casa. Em que a minha mãe não faça xixi a rir-se. Porque lembra-se sempre, imagino na altura, porque houve-se no fundo, começou de fundo aquele. As pessoas a rirem-se, vira, vira, bum! Era bom neste conjunto de recordações, e está-me a admirar esta música, não ter passado mais aqui. Pela primeira vez vou reportar aos meus tempos do infantário, já falando aqui sobre a faculdade, sobre o 12º, 10º, 11º, do 9º ano para baixo, da primária, mas faltava o infantário, não é verdade? É verdade. Portanto, até me admiro, como estava a dizer. Que esta música não ter passado aqui há mais tempo. Esta semana lá fui encontrar, chama-se mesmo O Vira. É cantado pela a versão que nós ouvimos lá pelo Roberto Leal. O Ney Matogrosso também já cantou isto e tal. Mas nós vamos E o ouvir aqui. Guilherme? Lemos. Vamos ouvir aqui o Vira, Vira, Vira. Vira, Vira, Vira, homem, Vira, Vira. O Roberto Leal a cantar O Vira. Pode ser como primeira música? Isto é Pode ser. surpresa para ti, como sabias. É, Pode pode ser, ser? pode ser. Então até já lá, Vira, Vira, Vira, Vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampos. Entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, homem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampos. Entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Olho nos olhos. O que é que queres? Olho nos olhos. Quais olhos? Gosta de mim, é? Gosta de mim? Eu não gosto de ti. Pois, eu também não gosto de si. Então vamos embora. Bom, vais embora. Vamos embora. Não gosto de si, não sou obrigado a ir. Não gosto de si, pronto. Como foram os seus últimos 7 dias, portanto, o seu resumo da semana? Os meus últimos 7 dias foram dias muito positivos, foram dias interessantes. Foram um dia positivo, precisamente. Foram dias que é? O dia de ontem foi um dia positivo. Não estou a perceber. O dia de ontem também foi um dia positivo. E hoje temos o PowerPoint inteiro. Percebeste? Não. Com 7 dias positivos. Percebeste? Ah. Sim. Olha, foi uma semana interessante, porque voltei a ter comigo vários discos, vários CDs. Pô, estou a ver aqui à frente alguns. E atrás ainda mais. Mas a questão de atrás são discos que chegaram das editoras. Alejandro Sanz. Esses não. Esses discos estão exatamente cá, estão aqui à frente tal, mas já foram. Ou prendas de aniversário. E solo se me ocorre a Marta. Isto é bonito, só me ocorre a Marta. E por acaso, até me fez lembrar de uma coisa que é aquela velha história do ai tal, e os downloads e não compram CDs e mais não sei quantas, ai que palhaçada. E a verdade é que eu tenho para aí 200 CDs originais. Outros tempos. Não é outros tempos, é outros tempos, mas não é por uma questão de não ter internet. É outros tempos porque... Outros tempos monetários. Pois, precisamente por isso. Pois é, era esses tempos que eu estava a falar. Porque eu ainda há pouco tempo, comprei um CD da Jennifer Lopez. J-Lo. Não vamos... Não, portanto, ou seja, sempre que posso, vou juntando aos meus... à minha discoteca, não é? E digo discoteca porque são discos. Vou juntando à minha discoteca trabalhos discográficos de vários artistas, de vários géneros, sobretudo música portuguesa, mas não só, não é? Porque o canal nacional é bom, mas o que é estrangeiro também é bom. Portanto, e devemos sempre... Aprender e aprender com o que se faz lá fora. Exatamente. Já se dizia no... No de Bar em Bar. Pronto. E foi uma semana curiosa porque tive aqui, sei lá, trabalhos dos Dades, por exemplo. Ou os Das, né? Eu chamo-se Dades. Trabalhos como o do Fábio, Carla e Paquito. Alguns discos da Tahiti, que de facto já tinha perdido, digamos assim, não é? Faltou recuperar os trabalhos das cassetes das fitas magnéticas, mas isso será mesmo se o disco um dia for recuperado, porque senão não há grande solução a fazer, não há grande coisa a fazer. Mas pronto, o que já está aqui recuperado já não é mau, até já é bastante bom, porque há muita coisa que não passou sequer pela internet. Portanto, já vamos ainda assim com um bom palmarés, digamos assim, enfim, um bom catálogo, mais isso até por aí. Bom, E a música? A música. Vamos até France. É verdade. E Brasil e tudo. Ora bem, estávamos no ano de 1991, aliás, no ano de 1990 até. Se queres o ano dessa música, não é? Não. Ah. O ano é o ano anterior, 89. Mas estávamos no ano de 1990, na escola número 9 de Coimbrões. Eu não sei se havia outras 8 escolas, mas está-se a chamar número 9, porque se calhar havia outras 8, eu não sei, mas aquilo... Bem, que havia outro em Coimbrões, havia, não é? Que onde... Achas que havia novas escolas em Coimbrões? Não havia, mas porquê que chamam? Só se construíram. Porque, não deve ter a ver com o agrupamento, o concelho em si. E a de 9 ficou em Coimbrões, percebeste? Pronto, talvez. A verdade é que nós já tivemos 2 escolas em Coimbrões. A outra escola é onde é agora o restaurante António. Não sei se sabias dessa. Sabias? Uma escola ali? Sim. Há quantos anos? O meu pai estudou lá. Não é o António, é o Andónia. Que agora é só mulheres a servir lá dentro. Devia-se mudar o nome para Andónia. Pronto. Não, são as mulheres a servir. Onde eu cheguei... Olha, vou-te contar. Queres que eu te conte? Não. Conta. Eu fui lá jantar... Eu te contei que fui lá jantar na outra semana. E só naquele dia... Passados... 2013 para quando falar para 2004. Passados 9 anos... De ter começado a conviver mais com a pessoa... É que cheguei à conclusão... Porque é que uma pessoa que a gente cá conhece tinha o mail Pantera? E eu sempre pensei que fosse adaptar o Pantera, pronto, aquele Pantera ficava... Sim, sim, pelo nome todo dela. Pois, as siglas dos 4 nomes ficavam... E é por ser do Boa Vista. Não, isso já tinha percebido. Mas o Pantera, pensei que era só para o estilo teenager. Mas eram as iniciais dos quatro nomes da banda. Exatamente. Mas só ontem, só na semana passada que eu descobri. É muito bom. Estava a fazer uma boa vista do Pantera na televisão e eu lembrei-me disso. Pronto. Está bom. Mas pronto, voltando então à explicação em relação à música. Estamos no ano de 1990, altura natalícia, e estávamos na escola número 9 de Coimbrões, a designada Quinta dos Castelos. Ainda existe. É, a escola ainda existe. À beira do tal café que eu ainda estou para saber o nome de esquina que tem as escadas. E dá-se aquela situação em que estão várias crianças, portanto, nessa mesma escola, no Polivalente. Saíram do quarto ano, do primeiro ao quarto ano. Portanto, digamos que do lado, portanto, isto, para quem conhece a escola, tem duas partes que são exatamente iguais. E as duas são unidas por uma espécie de ponte, aquilo tinha uma coisa muito engraçada. Mas de facto de resto é tudo igual, ou praticamente tudo igual. Só que de um lado o que era o polivalente, do outro era a cantina, e do que de um lado eram os balneários, para quem fazia ginástica e coisas do género, do outro lado era a cantina. Pronto. E então fomos para a festa de Natal. E precisamente o sonho que tu falas é precisamente o mesmo. Ou seja, aquelas cadeirinhas pequenininhas, não é? Ordenadas, não é? E depois, mas mesmo assim havia gente que estava nas janelas, havia gente... aliás, ainda foi na festa de Natal, já foi no Carnaval de 91. Até mais correto assim. Já foi no Carnaval de 91, nem foi no Natal de 90. E basicamente estava... Portanto, eu atrás dela, mas portanto, estava... Eu também estava ali na janela, estava ali encostado na janela, estava sentado no parapeito da janela. E estava outro rapaz, lembro perfeitamente dele, que era o Filipe. Mas havia muita gente lá. E aquilo... Houve desfile, houve toda uma série de coisas. Mas havia aquela música que me ficou na cabeça. E aquela que nós vamos ouvir, que é a Kaoma, com Lambada. Ou, enfim... É a Kaoma ou os Kaoma. Ah, os, o grupo. Pois, é o que estava a pensar. É o grupo franco-brasileiro, mais francês, por exemplo. Pronto, vamos ouvir os Kaoma com Lambada. Porque eu ouvi, de facto ouvia mesmo esta música. E eu lembro de ter ouvido uma coisa muito engraçada, que foi... uma das coisas que eu ouvi foi o Conquistador, né? Música novíssima da altura. Novíssima, vá, tinha para aí um ano. É de 89 também, ganhou o festival de 89. Já 20. Aliás, um ano não, já tinha quase dois até. E eles ali a porem a cassete, não é? Para pôr a música. E eu ouvi-se o som da cassete, aquilo era uma cassete assim meio rafeira, devia ter gravado aquilo não sei de onde. E lembro-me dessa. Enfim, podia ser do aparelho e não de cassete. Podia ser do aparelho, também é verdade. Eu lembro-me de facto, pronto, desse. Porque lá na escola tinha um aparelho para as cassetes, para os meninos, não sei o quê, para as histórias e mais não sei quais. Numa altura em que, quando surgiam cassetes nos aparelhos, a gente ficava sempre aí, que música é que vinha aí? É verdade. Tempo que não ouvia, não era como agora. E sabes, ficou muito aquela coisa do. Porque na altura as coisas eram diferentes, bastante diferentes. E não era por uma questão de. Ah, nos meus tempos aqui. Não. Não é nos meus tempos aqui era. Havia coisas boas e havia coisas más, como é lógico, não é? Mas há coisas que eu continuo a achar que não fazem muito sentido. Esta semana na Rádio Antena Web apareceu uma... E nós tivemos... Já tínhamos comunicado que não íamos aceitar isso. Mas a verdade é que apareceu insistentemente uma pessoa chamada Maria Gomes a promover um concurso de uma tal Jéssica, ou Érica, ou lá como é que se chamava. Basicamente a miúda tinha 9 anos. Estava com um gosto do Facebook de fotografia. Ah, cara. Exploração infantil. Se fosse para trabalhar no calçado, era exploração infantil. Até que ponto é que aquilo é... Não é? Quer dizer, eu nem sei até que ponto é que aquilo é um concurso mesmo. Porque isso é uma moda que pegou no Facebook. Toda a gente está a participar num concurso. E eu pensei, 9 anos? No Facebook? Não é o único. Tenho pessoas da família que já têm 8 anos, 7 anos, 8, e já estão no Facebook. Mas pronto, eu não concordo, mas enfim, não tem nada que meter nisso. Mas, quer dizer, Mas também as coisas tinham outra beleza, as crianças cresciam com outra calma. Sei lá, é inexplicável, é diferente. E esta música de Kaoma é reportar a esse tempo, reportar uma festa, curiosamente, também. Porque foi na festa de carnaval que mais se ouvia essa música e que se ouvia sempre aquela a professora que eu não conhecia, quer dizer, não era a minha professora, não é? Mas havia sempre a professora lá da escola que achava que era assim, uma senhora muito má, muito. Eu devia ter para aí a idade que eu tenho agora. Sei lá. 76. É assim, e é difícil de explicar, mas realmente tenho muitas saudades daquela escola. Eu corria muito. Aquilo era uma alegria. Eu naquela escola fazia um festival enorme. E aliás, aquela escola, eu não sei se tu conheces, já uma vez foste a essa escola ou não. Sim. Andavam lá. Olha, que está grávida, agora. Pronto. Não sei quem é, mas já vou saber. Eu também disse na semana passada, há duas semanas. Não, há duas semanas, quando foi no Dia Mundial de Teatro. A jovenzinha na altura. E fiquei a saber que estava grávida. Sim, me interessa. Ah, já me lembro. Já se... Que está mais preocupado com a mãe do que com ela. Sim. Andam lá nessa escola. Pronto. E foi aquilo... posta cá fora porque estava a portar-se muito bem. Sim. Pronto. Mas, eu recordo-me, sei lá, tenho tantas recordações daquela escola que certamente já não é nada aquilo que era, com certeza. Não é? Vai começar pelos bombeiros mesmo ali ao lado, que acabou o sossego. Pois. E o pavilhão com embrulhos. Antes aquilo já tínhamos lá os bombeiros lá perto. Perto? É onde é a AMI agora, já foste lá. Mudaram do quartel, mas eu segui ao quartel novo dos bombeiros, ainda estava lá naquela escola, aquilo já existe tanto tempo. O quartel ali? Quando andavas lá? Ah, estou. Então mudaram outra vez. Pronto, deixaram. Não, porque eu lembro que fui no quarto ano. Portanto, em 95. Ou 6. Não, foi em 95. Eu sei que parece estranho, mas foi em 95. E já te explico porquê. Digamos que eu, ou seja, fui precisamente nessa enfim, nesse ano, no quarto ano. Fui ao novo quartel dos bombeiros. Portanto, eles também têm, então eles mudaram outra vez. Não mudaram. Estavam na AMI, onde é a AMI, foram para ali. Mas não tinha ideia que tinha sido em 95, mas sabe. Eu sei que foi, porque eu sei dessa escola em 95. Eu sei que foi até porque, sabes, aconteceu uma coisa mentira, que foi, eu cheguei à escola. Nós fomos todos em visitas de estudo, não é? Fomos ver o quartel, não sei o quê e tal. E depois então fomos... Eu lembro até de ter pegado uma mangueira. E ele disse, agora puxem-se para trás. Eu puxei ele para trás e... Olha lá, com caraças. Ah, brisa. Não, assustei-me. Eu entro assim, eu vou apanhar aqui uma enxercada de água. Mas não. Aquele simulou-se a apagar um incêndio. Os bombeiros com embrulhos ficaram conhecidos quando caiu lá uma miúda da varanda, lá do primeiro andar, cai mais. Toma. Pronto. E pronto, e eu lembro-me de ter chegado, eles deram um lanchezinho, que era um pão com fiambre, e um sumo, um bongo. O bom sabor da salada. E cada pacotinho, uma fechadura de frutos, ananás, alface, manga, laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Imagina o que isto dá. Um bongo, um bom sabor da selva. Junto-te ao Fantástico Clube, um bongo. Há surpresas à tua espera. Sabes que ontem lembrei-me de uma... Quanto é que eles vão pagar por este momento publicitário musical? sabes que ontem lembrei-me de uma coisa muito gira, que já não lembrava disso há tanto tempo. Estás aqueles reclamos que falavam dos jogos da Danone, não sei quem, sim. E acabavam com Petit Danone. Não tem mais isso? Tem. Era isso. Eu lembro-me de tantas coisas. Depois, a partir daí, lembro-me de tantas coisas dos antigos separadores da RTP, do Canal 1. Né? Pronto. Eu não sei. Eu olho para trás com tanta nostalgia, porque... Eu já disse isto aqui uma vez. Acho que é preferível, às vezes, um canal de televisão fechar à 1 da manhã e abrir às 8 da manhã ou 9, do que ter tanta porcaria como às vezes tem. Sei lá, pronto, quer dizer, ok, ter à noite conteúdos repetidos, vá, faz sentido, Mas tu, Natália, já te falei nisto. E as pessoas trabalham à noite e podem ter uma televisão à frente? É que antigamente não havia, a percentagem de pessoas que trabalhavam durante a madrugada era mínima e agora não. Sim, tudo bem, ok. Repara. Então, eu tenho um entretenimento se houver televisão à frente. Eu até aceito. Ok, pronto, tudo bem. Que tenha televisão à noite faz sentido. E rádio e tudo. Mas a rádio ainda acaba por ser diferente. Mas a televisão, sei lá, porém coisas repetidas, porque realmente. Quem está a trabalhar mais para estudar. É o que fazem, ou filmes repetidos ou séries repetidas. É o que eu vejo a partir de uma. Então não sei o que é que se passa com a televisão, que tem tanta porcaria no dia. Tanta coisa do. Ai, vamos lá ganhar audiências. Deixa-me cá fazer uma palhaçada. Olha para mim aqui com toda a gente a ladrar. Olha para mim. Isso era a Júlia Pinheiro. Ou tu? Não, era a Júlia Pinheiro. Também já ladraste uma vez. Está bem, mas isto aqui é para palhaçadas, não é para audiência. Mas pronto, não. Já são palhaços de natureza, basicamente. E então, mas é esse reporte, digamos assim, aos anos 91, ao ano 91, deve estar a pensar, 91 naquela escola e 4 anos depois nessa escola. Eu não reprovei nenhum ano. O que acontece é que eu entrei por baixo, para aquela. Baixo. Não, sim, mas não naquela altura. O que acontece é que eu entrei para aquela escola com 3 anos para a pré, ou seja, isto ainda foi na pré-primária. E pronto, e foi essa festa então. E ouvíamos a Calma e lembro-me perfeitamente. Ficou-me na memória essa música, ficou-me na memória. Sempre ficou na memória esse momento, não é uma coisa que eu me lembro agora. Uma coisa que nunca me esqueceu. Foi talvez o primeiro momento em que eu vivi uma coisa e senti. Isto está a ser bonito. Calma, em lambada podia ser perfeitamente uma escolha minha. Primeiro, e o Carlos às vezes faz coisas muito curiosas sem saber, é que mais ou menos no mesmo ano em que foi a tal festa de Natal no Infantário, nessa altura, portanto, 92, não, se calhar já foi mais 92, dois primos meus, uma delas já está casada hoje, outro tirou o grande curso de arquitetura, esteve em Milão e hoje está como vigilante no continente, dois primos meus, irmãos, na altura deviam ter 10 anos, 9, dançavam durante um espetáculo esta música que vamos ouvir. E além disso, foi a primeira música do programa que fiz Antena Web, o primeiro grande sucesso do European Top 20, quando ele surgiu, dia 16 de setembro de 89. O Calma Lambada já era o número 1 e terminou esse ano como número 1. E foi a música que bateu recordes, que teve 19 ou 17 semanas seguidas como número 1 na Europa. Esta música que vamos ouvir, portanto, uma música que poderia ser perfeitamente uma escolha minha também. Um grande sucesso na altura. Eu gosto de ver a música na VH1, de vez em quando. Nunca vês televisão? Como é que sabes? Agora já não, mas eu já vi essa música a passar. E uma coisa que eu gosto muito é o som da cassete de vídeo. E era. A canção número 2 tem intérprete. Calma. Título. Lambada. Orquestração. Chapada Craftsman. Puxa. tudo no mundo está todo relacionado. Não concordas ou reduzido, Carlos Bonaparte? Concordo, mas... Bem parecido. Há duas semanas eu falei sobre o Dia Mundial de Teatro. Foi. E no dia 27 de março de 2007 ou 8, mas acho que foi 2008, eu vi uma peça de teatro que mais tarde, pouco depois, me inspirou para uma versão mais... Não vou dizer minimalista, mas... Foi uma peça, porque no Dia Mundial de Teatro, naquele ano, no Auditório de Gaia, lembraram-se de fazer uma peça sem som, sem cenários, só os atores e o palco. E o público, pois claro. E então a peça que eu fiz no Natal de 2008 não tinha som, não tinha colunas, não tinha microfones, não tinha luzes. Claro que foi de tarde, com luz, apenas com luz do dia, fora do palco. Portanto, foi cá embaixo na plateia do outro, no extremo oposto em relação ao palco. Portanto, a pessoa mal entrava no salão, foi logo ali. As cadeiras viradas ao contrário, para a zona de saída, em vez de estarem viradas para o palco. Não havia luz, não havia som. A música que havia naquela peça foi tudo tocado com duas guitarras, eu e um colega meu. E não havia projetores, não havia nada. E eu, na altura, comentava com o grupo que pode-se fazer com pouco umas coisas bem feitas. Eu sou da teoria, tenho a postura que não é preciso gastar muito para... Eu estou a falar disto, eu nunca disse isto, mas não. Então foi um sonho que eu tive. Eu sonhei com isto esta semana, estávamos a dizer isto na gravação. Eu sou do... Não, eu estava a pensar uma coisa. Em semana de aniversário, que se aproxima, já depois de... Quando se faz... Não sei se acontece. Quando chegas aos 88 ou 87, vais chegar lá. Quando chega uma certa idade, começa-se a recordar como é que era, quando éramos pequeninos e tal. Em semana de aniversário, que se aproxima, no dia de 2009, sim. No aniversário de 2009, houve uma noite de música e poesia que o Ceguinho também estava lá. E que dois dias depois estavam a comentar comigo, mas o fundo podia estar não sei o quê, podia estar mais afeitado, em vez de estar preto, que... Aliás, muitas vezes em concertos acústicos o fundo é mesmo preto, o que interessa é os músicos e os instrumentos. E o fundo era preto naquele dia, só tinha os instrumentos e nós. Podia estar assim, afeitado e tal. E foi o que eu comentei à altura, e que já no ano anterior tinha feito para a tal peça, para a versão, que eu não me importo com o feitio, o vestuário poder ser assim assado, a luz poder ser mais forte, os enfeites. O que me faz recordar até um ceguinho que deixava algumas críticas em relação à postura na universidade nas próprias disciplinas e professores, que se preocupavam mais com a forma do conteúdo, não era? E então eu preocupo-me mais sobretudo com o conteúdo. Eu na altura comentava com o grupo, voltando ao que eu estava a dizer, que não é preciso muita coisa, não é preciso muitos artefatos, muitos instrumentos, muita coisinha à volta para fazer uma coisa bem feita. E mostrei um vídeo de uma série que infelizmente já chorei tudo, já não dá desde setembro do ano passado, que é Morangos com Açúcar. Ah. Na altura havia três rapazinhos. Pois é, com a Gabriela. Três rapazinhos que... em 2009, estavam já com a Gabriela. Como é que eu disse? Era de 75. Três rapazinhos que pegaram duas canetas, numa mesa e numa guitarra. E cantaram uma música. Numa sala de aulas. Fizeram um pequeno concerto que ficou gravado e depois meteram no YouTube. Que era... Não sei se era de Maroon 5, era... I won't go home without you. Every night I stand walking right, what I have to be so smart. I do believe it's not over tonight. Just give me one chance to make it right. I won't make it through the night. I won't go home. Pronto. Eu mostrei esse vídeo na altura na secretaria, eles juntaram-se ali. Conclusão é que chegam. E eles? Cantam bem e tal. Disseram coisas, mas não chegaram ao que eu queria, que era fazer bom e muito com pouco. Estás a perceber? Porquê é que eu estou a dizer isto? Em semana do aniversário que se aproxima, lembram-se esses factos. E em 2007, portanto, em 2009 foi essa coisa da noite de música sem grandes artifícios, foi a música e o som e a poesia. E estava feito. Em 2007, também no aniversário, meia dúzia de morcões foram para a varanda, primo dos óculos e tudo, e fomos tocar uma música que já existia na mesma peça que eu referi ao bocado, e começou a surgir, isto já procedente do Tais Feito Moço, começou a surgir uma versão naquela altura. Eu peguei numa guitarra, tim, tim, tim, e uma versão calma. Os outros 5 ou 6 estavam noutra varanda, mais dois atrás de mim, uma a filmar, e o primo alguns a ver que caminhonetas é que passavam, e não sei o quê. Tudo a ver. Olha uma caminhonete, olha um autocarro, não digo isto para o autocarro. E naquele dia, sem querer, surgiu uma versão ainda superior, na minha opinião, na opinião deles, de qualidade superior à original, que eu próprio também tinha criado, como Estás Feito Moço, Estás Feito Moço. E foi aquela música que entrou, mais um ano depois, na tal versão minimalista, sem luz, sem som. É logo a primeira música da peça. Lá está, uma coisa de improviso, com uma guitarra, com 5 burros, numa varanda. Burras. Ah, não, está lá o rapaz no meio, coitadinho. Ali uma guitarra e meia dúzia de vozes, criou-se algo, depois ficou conhecido, ficou do agrado dos próprios intervenientes e do público. Com o quê? Com uma guitarra. Não é preciso muito para fazer muito. Entenderam? Entenderam. Portanto, eu não concordo com o... Ai, olha, por exemplo, aqueles prémios, eu respeito que entreguem. Os prémios melhor em iluminação e melhor no guarda-roupa, melhor sei o quê. Para mim é dar importância a mais, mas isso cada um tem a sua perspectiva. Porque quando se faz uma peça, tem que se ter uma roupa muito feita de propósito para aquela coisa. E tem que se ter um cenário. Afinal, o que é que interessa? Antigamente no teatro grego-romano, o que é que era? Eram os atores. Que palco é que havia? Haviam lá no meio dos teatros antigos, ao ar livre e tudo. É os atores, é o texto e a maneira como se interpreta. Isso é que interessa. E eu lembro que, em semana de aniversário que se aproxima, esse aniversário ficou conhecido sobretudo por isso, e por causa de um torneio de matraquilhos, que eu ganhei, obviamente, com a prima da casada, que a gente conhece. Na altura, já em 2007, eu e Ian fazíamos uma boa dupla, e ganhamos aquela porcaria toda. Em que o primo dos óculos estava a tocar guitarra enquanto decorria um jogo, e dizia, eu sou o adepto do Gato Sarai, que é o Gamata Sarai. Que o Otávio Machado dizia Gato Sarai, ele estava sempre Gato Sarai. E anos depois, quando o Real Madrid jogou contra o Gamata Sarai, agora nos quartos de final da Liga dos Campeões, a minha mãe diz Gaiatazari, porque não sabe o nome, e diz que o Real ganhou o Gaiatazari. Pronto. E que o primo dos óculos também estava a tocar e começou a sangrar de um dedo. Mas resto, está tudo bem. Ah não, foi no... Pois, ele mostrou que estava a sangrar quando estava a tocar, mas foi quando estava a jogar, estava lixado. Foi na final contra mim, mas perdeu. E começou a sangrar no dedo. Boas recordações, lá está, mais uma vez a nostalgia. Mas voltando ao que eu estava a dizer, fazer bom com pouco. Eu podia mostrar a tal versão dos rapazinhos do Won't Go Home Without You. Podia mostrar a tal música original meu que foi tocada na tal varanda, tal aniversário, só com uma guitarra minha, 12 minutos. Mas não vou mostrar o Won't Go Home Without You, poderá ficar para outro dia. Não, não vou mostrar a minha, porque eu não sou como um outro locutor desta rádio, já passaram aqui 12 músicas de um ou o quê. A minha última foi o Lotus. E foi processo, obviamente, não é? Portanto, já não escuso mostrar mais originais meus, a não ser que justifique muito. Neste caso, não se justificava muito porque, recentemente, e entrando noutro contexto, eu acho um bocado inacreditável. E eu até hoje, em 123 emissões, não ter falado sobre os mails do meu tio. O que é que são isso? São mails que o meu tio já manda desde 2006 a 2007. Sempre, sempre. Não é todos os dias, mas todas as semanas manda. E que se eu passo duas semanas sem os ver, ou um pouco mais, nesta altura já tem 400 e tal mails por ver. São vídeos, são apresentações PowerPoint, são músicas, são montagens, sei o quê. Isto já se prolonga há 6, 7 anos. Um tio meu que me mandou a música que vamos ouvir a seguir. Eu não conhecia. É do filme do ano passado, Pitch Perfect, uma comédia musical da responsabilidade do Jason Moore, portanto, de 2012, que tem na sua figura principal a atriz Anna Kendrick, uma jovem, que é mais ou menos da tua idade, da tua, que canta uma música que até vai ser a canção oficial da Taça de Ouro deste ano, do futebol, na América do Norte e América Central, que é uma versão de Lulu and the Lampshades, uma música com o mesmo nome. Mas, por sua vez, o Lulu and the Lampshades, dos ingleses, é uma versão de 1937. O Lulu and the Lampshades é de 2007, 2008. Mas esta é uma versão de 1937 de G.A. Manier's Mountaineers. E depois surgiu em 38 a música country, que vamos ouvir, não é bem country. You're Gonna Miss Me When I'm Gone, por parte do Charlie Moreau e os seus rapazes. Charlie Moreau's Boys. há muitas. Depois da Anna Kendrick ter lançado isto, e de referir por acaso o single mesmo, em forma comercial, em vez de ser só no filme, saiu há duas semanas, portanto já bem recente, 26 de março de 2013. É bom. Saiu 26 de março de 2000. Saiu 26 de março de 2013 e já surgiram 50 versões na internet. Surgiram 50 versões na internet. Eu nunca vi o filme, mas com que ela, quando canta esta música que chama-se Cups, e entre parênteses, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, o Cups toca. Ela deve cantar aquilo com o acompanhamento de um copo, porque é o que elas fazem, as versões. E então, a música, a versão que eu escolhi foi enviada precisamente pelo meu tio. E porquê é que eu escolhi esta e não outra? Perguntas-te o Carlos Bonaparte. Escolheste esta e não outra? Escolhi porque gostei particularmente desta menina. Oh! Eu aproximei-me, quero para ver se era com um homem, porque eu contei aqui, não foi aqui, foi com estes aleatórios, que eu ando a ver um bocadinho mal. E na semana passada estava eu a tomar um copo de leite e uma meia torrada. E vi uma rapariga jeitosa do outro lado da rua. E eu fui lá, e deixei o copo, deixei a meia torrada, deixei tudo, atravessei a rua para vê-la melhor. E cheguei lá, era um homem. E eu gostei particularmente desta rapariga. Primeiro, claro que é sempre aquela novidade, porque foi a primeira que eu ia cantar esta música que eu nem sequer conhecia. Isto ando muito fora das escolhas teenagers da atual, não sei o quê. E depois a simplicidade dela, ela é bonita, ela canta bem. Depois eu fui investigar e ela já fez várias versões, já cantou outras músicas e tal. Pelo que eu vi, gosto muito da dela. Chama-se Anna, não é Kendrick, mas é Anna Burden. E é a sua versão. Uma qualidade de som, pronto, é uma qualidade de gravação caseira, mas paciência é o que há, de Cups, que vamos ouvir agora, com aquilo da base de com pouco faz uma coisa bem feita, e eu acho que isto ficou bem feito. Quem tiver curiosidade, já que eu já estou a tentar mostrar, mas acho que os ouvintes não estão a ver, que vão ao YouTube e carreguem Cups, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, uma coisa assim, e veem as coisas que eles fazem lá com o copo. Eu, por acaso, muito difícil. Não, mas tu ouves, não sabes. É que eles fazem, não é só bater com o copo, eles fazem lá, depois fazem assim umas coisas com a mão, por cima e por baixo, fazem lá umas camalhotas. Uhum. Tudo isto enquanto canta, enquanto continua aqui. Anna Burden e Cups, pode ser? Pode ser. Estamos de volta depois deste momento musical e muito bonito. E pequenito. E pequenito. É engraçado porque eu hoje tinha algumas ideias para escolher músicas e vou ter que acrescentar as quais ideias. Porque. Pronto, quando esta não fazia ideia, mas quando a primeira, a minha escolha foi mudada pela tua escolha. E quanto a esta escolha que eu vou trazer agora. Eu conheci há uns tempos pela nossa locutora, diretora, Joana Santos, que também é cantora, escritora e... arrumadora de carros. Também é trocação em... vendedora, talhante, peixeira. Eu ia dizer de carros, arrumadora. Era para continuar a acabar. Ai, assim, é hora. Pois. Espanadora. E então, basicamente... pronto, ela apresentou-me esta música. Olha, tal era coisa. Ela de vez em quando apresentou-se uma coisa. Olha que coisa gira. E apresentou-me esta coisa, que é de um senhor chamado Paulo Granja, Portuga, que é uma coisa rara, vemos portugueses a fazer isto. Depois até te vou pedir uma coisa, porque isto não é muito grande. Se quiseres, para a gente ouvir mesmo música. Sim, sim. Depende, a tua terminação de demorar mais 15 minutos? Não. E digamos que esta, ou seja, esta música, ou seja, conheceste antes já. Já conheceste antes. E fez lá precisamente isso. Aliás, já não é a primeira vez. Tu uma vez mostraste, ainda no estúdio número 1, mostraste uma coisa que dura para 7 minutos, eu não sei como é que, não é certo, 5, enfim, não sei. Mas basicamente é em que eles cantam sempre o mesmo refrão. Gente que da noite pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa. Cabe. A banda mais bonita da cidade, a versão. Vão mudando de cenários, da sal. Estão sempre na mesma casa. E vão sendo cada vez mais, enfim. Cabe o meu amor. Tá uma coisa. Ou seja, como. Cá está, de coisas simples. E eu já aqui trouxe uma vez a Birdie a cantar People Help People. Não sei se já trouxe outra música que não vou dizer agora, porque caso tenha escolhido, fica, caso ainda não tenha escolhido, fica para uma outra. 2016. E a verdade é esta: é daquelas coisas que, cá está, é assim, são coisas simples e que fazem toda a diferença. É assim, se nós vivêssemos num mundo só de coisas simples, eu também acho que não ia gostar tanto. Porque eu acho que a espampanância, em certos casos, também é bom, é deslumbrante, é uma coisa que. É impressionante, não é? Estás a ver o que é os Jogos Olímpicos, a abertura dos Jogos Olímpicos, por exemplo, com uma coisinha muito simples. Perde um bocadinho o brilho. Embora eu acho que há coisas que devem. Acho que se deve reforçar a simplicidade da vida. Desde que não vá ao extremo, ou seja, desde que não seja demasiada simplicidade em demasiadas coisas, não é? Eu acho que sim. Acho que é bom esta. Pronto. Acho que é mais a simplicidade. Acho que é bom reforçar-se o número de coisas ou a noção de que a vida é uma coisa simples. E tornar coisas às vezes mais pequenas, não é? Não engrandecer. Como as minhas descrições, é isso? As não. Minhas intervenções. Oh. Mas não é tornar algo mais pequeno às vezes do que é? Não? Tá bem. Não sei se está mais pequeno. Está bem. Continua agora. Eu vou ao site da rádio. Há uma coisa que os ouvintes já vão saber, porque, pronto, não sei quem é que visitou a página ontem, durante a manhã e uma parte da tarde, mas estava lá o formato inicial da rádio, que vai ser o formato do novo arquivo, da Antena Web. Mas agora não sei o que é que sentiste quando viste lá a página inicial da rádio. Eu senti uma comissão nas costas, vou-te dizer, tenho que me levantar e coçar. mas pronto, é aquela base, portanto, digamos que sim, ou seja, a simplicidade é uma coisa boa e é importante, e de facto, pronto, como não são assim muitas coisas, fascina imenso, mas eu tenho de facto muitas saudades das coisas mais simples da vida, tenho. Eu lembro de uma miúda que era a Xana, que eu conhecia como Xana. Que é o nome da... não é Xana, mas sei. É Alexandra, pronto. Mas eu... O diminutivo da tal minha prima que dançava lambada com o irmão. Pronto. Eu conhecia-a como Xana. E basicamente a miúda era assim uma miúda assim muito... Era das mais espavitadas, das mais... Era capaz de se encaixar nos dias de hoje, como adolescente. Era capaz de se encaixar nos dias de hoje. E havia muitos miúdos assim. Mas a maior parte não. A maior parte era mais... Éramos capazes de nos juntar todos no recreio a brincar à fita azul. É a fita azul... Não sabes o nome da fita azul? Lembro do espumante, do champanhe que estava. Fitas que nada ficam bem. Mais roda que ninguém. Não. Vem da roda, roda, vem da fita em fita. É mais bonita. Já lembras? Lembro dessa parte, mas não lembro como é que era o jogo. Pronto, era basicamente uma roda. E depois a pessoa que ficava no centro, no, digamos, numa parte da roda. Aliás, não era bem numa parte da roda, imagina. A roda começava sem ninguém. E depois, ou seja, parava. Quando parasse numa, entre aspas, numa ponta da roda, definia-se quem é que ia para o meio. Essa pessoa ia para o meio da roda. Depois essa pessoa escolhia qual é que era a mais bonita. E essa pessoa saía, ia para a roda e a mais bonita ia para o centro da roda. E as pessoas rodavam todas à volta dela. Oh, fita azul, que não chega bem. Pronto. E eu guardo tantas saudades disso. Por acaso, guardo mesmo muitas saudades. Porque, talvez porque foi a altura em que mais fui incluído na vida social, não é? Mas a verdade é essa. Ou seja, coisas simples, não é? Hoje em dia, onde é que é essa coisa de brincar assim? Não, é? Não há. Não há. Ainda há? Ah, entre os mais novos, claro. Não, eu fico tão assustado que vejo miúdos de 8, 9 anos na internet. Já nem sei exatamente como é que isto anda. Assusta-me. Mas pronto. Essa, coisas simples da vida são boas, são importantes, são... Não sei, eu gosto. E por isso escolhi esta música, correspondendo à tua, em termos de objetivo, não é? De simplicidade e originalidade também, ao mesmo tempo. Cagando a som, Paulo Ganja. Cagando a som... A minha casa e tudo fazia som. Peguei nas minhas chaves, estão aqui na minha mão. Cagando a som, cagando a som, cagando a som, cagando a som. Depois fui ao correio e fez um ganda som, porque não estava cheio, que facilita a intuação. Cagando a som, cagando a som, cagando a som, cagando a som. Já no batente da porta, um gandação a estalar. Porta aberta ou de entrada, só falta a porta fechar. Que ganda som, cagando a som, cagando a som, cagando a som. Mas está tudo tão escuro, nem se consegue escutar. Vamos dar luz a isto, que é para o som clarear. Que ganda som, que ganda som, que ganda som, que ganda som. Tá tudo muito bonito, mas falta um som a bombar. Deixa ver se este móvel pode ajudar. Que ganda som, que ganda som, que ganda som, que ganda som. Podia ir já lá em cima, mas vou primeiro aqui à sala. Tenho um relógio de parede que nunca mais se cala. Que grande som, que grande som, que grande som, que grande som. Agora sim vou lá em cima à procura de mais som. Olhem só para esta porta, encaixa mesmo no tom. Que grande som, que grande som, que grande som, que grande som. Vocês não acreditam no que acabei de descobrir. Se esta caixa lata não dá som, preparem-se para ouvir. Que ganda som, que ganda som, que ganda som, que ganda som. E então vou à casinha para me aliviar. Se quiser um ganda som, basta a persiana puxar. Que ganda som, que ganda som, que ganda som, que grande som. Agora que esta caca está quase a finalizar, olhem só o ganda som que eu escolhi para terminar. Que ganda som, que grande som, que grande som, que grande som, que grande som, que grande som, que grande som, que grande som, que grande som. Boa produção musical, Carlos Bonaparte. Ah, Só erraste numa coisa. Okay. Podias ter melhorado um pormenor. Escolher isto daqui a 12 emissões, nas próximas respostas tuas. Porque este vídeo foi publicado no dia 27 de Abril. Ah, está bem. 2012. Então vamos lá fingir quando é que não escrevemos. Vamos escolher, vamos fazer qualquer coisa dia 27. Já estamos aqui a dois sábados. Pode ser? Está bem. Ora bom, vamos à última escolha que interessa hoje, que é a minha. Já? Ah, pensei que fosse já a minha. É que não sei se que interessa. Não, o que interessa é a minha, o seu deputado. Você sabe, o seu partido não tem qualquer voto nesta matéria, não é verdade? Hoje aconteceu uma coisa gira. Eu também não gosto de si. Há bocado falei num leite na meia torrada, que foi no mesmo café que foi hoje de manhã, fui jogar no Totobola. E um dos jogos que estão lá, já foi, jogou-se ontem, o Atlético Braga B. Está-se a fazer previsão de um jogo que já foi. Mas está bem. Eles depois fazem sorteio e eu lixo-me, porque eu meti vitória do Braga, porque foi assim que ficou. Mas eles depois fazem sorteio e vai dar vitória do Atlético. Bem, foi empate. Aí para fazer sorteio, é? Quando há jogos que já se realizaram? Foi a primeira vez que aconteceu, mas foi isso. Eu protendo ao 5. Nós vamos recuar até 1985. Como é que estávamos nessa altura? No Egito? Ah, peraí, já me lembro. Não é a pena porque isso acontece. Eu lembro-me de ver uma vez um jogo que não se realizou. Que estava no Totó lá e não se realizou. E eles fizeram um sorteio. Até deu não. Tanta bola! Hoje dois! Mas aquilo não é um bocado esquisito. Se calhar foi o próprio Atlético ou o Braga B pediram para mudar a data do jogo, porque de certeza que o jogo está marcado ou para sábado ou para domingo. Não sei. Deixa-me só que chega, gosto de ser mais a. Há coisas tal. Sabes que esta semana. Só uma coisa, antes de passares para a escolha. Sabes que esta semana encontrei uma pessoa que cantava a canção da mãe, da droga, não sei o quê. Uma pessoa que tinha um Cardoso, sabes? E basicamente. Encontraste? Encontrei ali no café. Ah, foi? Ah, então. Estava a morar aqui à toa. Sim, como é que está? Não sei o quê. Eu conheci outra. Foi, não me fiz. Ah, lembras-te de mim? Ah, então, claro que não me lembro. Mas lembro-me perfeitamente dela. Ah, então. Já passou aqui a voz, já. Ah, então, estás um homem. Eu sempre fui um homem, só que na altura era mais pequeno. Porque estás um homem. Ai, como é dizer uma gaja toda boa, de um leite de sexo. Há cada coincidência muito engraçada. Na semana passada, uma das músicas minhas foi a Como é Prima. E eu falei duas primas com alguém ligado e uma delas era ela. Mas está bem. Pronto. Quando eu escolhi a Como é Prima, lembras-te? Eu lembro. Disse que havia duas primas mais velhas, que com uma idade muito bem e tal, uma delas era ela. Bom, vamos a 1985. E, na semana em que se aproxima, mais recordações dos vídeos que a gente via quando era pequenino. Desenhos animados, que hoje já não se fazem, ou raramente se fazem naquele formato. Os Simpsons e pouco mais são uma exceção. Eu gostava muito de um que cantava "Eu sou o Adam, príncipe de Tênia, defensor do castelo de Grayskull. Este é o Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes me foram revelados no dia que enviei a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull. Hey man, eu tenho a força." Era o Hey Man. Tem lá 3 ou 4 cassetes deles, de VHS. Ora, sabes que ele tem um preço certo no programa Fernando Mendes? Um dos prémios era um gravador de VHS. Um gravador e um leitor, claro. Tinha VHS e DVD, ainda se vende essas coisas. Bom, e a irmã dele, a irmã gêmea, era She-Ra. Eu sou a Dora, irmã de He-Man. E ela dizia, pela honra de Grayskull, quando levantava a espada. O irmão era poderes e ela era a honra. Eram separados, até que ficaram juntos. Foram reunidos, reencontraram-se. Eles nem sabiam que tinham um irmão, ele um irmão. He-Man e She-Ra, Adam e Adora. Estás a reparar no Adam e Adora, não é? Apareceram juntos num filme. Isto está-me a fazer lembrar uma conversa da universidade, para logo no primeiro ano, acho eu, em que um colega meu disse: "Oh, Nuno, mas tu..." Que ele também ligava os desenhos animados antigos e tal. "Oh, Nuno, mas tu tens noção que aquilo era muito mal feitinho." E realmente eu nunca tinha... Nós, quando temos 5 anos, temos uma visão das coisas, aos 18 temos outra. E ele anda a comentar comigo: "Tens noção que aquele é muito mal feitinho, porque o Adam é praticamente igual ao He-Man." As pessoas não reconheciam como. Porque era, o cabelo era igual. Era tudo igual. A única coisa que mudava era o tom da pele. Era Michael Jackson, ao contrário. De branco passava para castanho. A castanho. E a cor do cabelo mudava um bocado, mas o resto é a fotocópia. E a She-Ra Nem isso mudava. Era o cabelo que mudava e a roupa. Ah, e no Adam também, e no He-Man também mudava a roupa. Mas da Adora para a She-Ra, o que mudava era o arranjo, o cabelo e a roupa. O resto era tudo igual. Irreconhecível. Não se conhecia. Ora bom. Isto marcou, foi um dos desenhos animados, marcou a minha infância, sobretudo. Eu não sei se aquilo dava na televisão, não devia dar para eu conhecer, é porque dava. Mas só me lembro das cassetes que ainda hoje tem lá. Sim, mas dava. E mesmo, e a She-Ra. She-Ra. Ele não deveria isso, acho que era na RTP, desde que eu vi isso na RTP1. Não sei que eu não teve, não era, de certeza. Foi antes disso. She-Ra. E a gente ficava maravilhada com aqueles desenhos animados. E então eles apareceram juntos num filme que é a música que vamos ouvir. Mas isto também tem outra história, porque está quase a fazer 2 anos que eu entreguei a uma amiga minha, que na altura fez 29 anos, 28 anos, não sei, entreguei uma cassete da She-Ra. Porquê? Porque quando eu cheguei lá, percebi-me que um dos nicks dela, não sei onde, um dos nomes dela falsos, era She-Ra. Uhum. E depois perguntei-lhe, ela disse que desde miúda que era apaixonada pela She-Ra e comparava-na à She-Ra. A aparência dela, por acaso, tem certas parecências. E fiquei contente, porque tinha ali uma pessoa um bocado mais velha, não muito, que também fazia lembrar. O He-Man não sabia bom, mas a She-Ra era com ela. E eu, quando é que fiz isso? Foi no aniversário dela, há quanto tempo, pá? Aqui, a coisa. Há X tempo? Há N tempo, né? Há N tempo. Em semana de aniversário que se aproxima, ela faz anos hoje. A viste? É verdade. Porque é que eu estou a falar nisso? Vamos ver se temos aqui um momento inédito no Escolho Sul, escolho eu. Totó? Ora bom, eu liguei para falar sobre a She-Ra. Pode ser? Tenho aqui 2 cassetes para vender. O Totó, não tens o número porque mudaste telemóvel, de certeza. Ou mudaste telemóvel, ou perdeste cartão, ou uma coisa assim. Ah, perdeste contactos. Ah, fizeste uma coisa. Foi. Uma coisinha. Ai, ai. Aí também se formatam os cartões telemóveis? Não sabia. Bom, mas isso eu sou. Eu estou sentado, estou a falar contigo. Eu ontem escrevi-te, mas já soube que na semana de aniversário tu piraste e não foste trabalhar. O que acho muito mal, não és? Tu, o que é preciso é produto. Foi a Sónia que me disse. E eu lembro-me disso, senhora. Quando eu te dei a cassete da She-Ra, tu não tinhas trabalhado na semana de aniversário. Exatamente. Vês? Ai, que bonito. Que lindo menino, exatamente. O que eu acho muito mal, tu devias trabalhar a culpa, e a culpa é de Sócrates. Eu na próxima semana vou fazer exatamente a mesma coisa. Mas não interessa. Ora bem. Acho que faz muito bem. Liguei-te para dar os meus sentimentos e tal, e essas coisas todas. E as minhas felicidades, e isso aqui. Tens andado bemzinha? Tenho. Está bem. Tu na próxima semana trabalhas? Aqui ou não? Se calhar vou aparecer lá um dia que saias. Como será às 6, não é? Ou mais ou menos. Depois eu combino contigo por escrito, na segunda ou na terça. Eu também tenho fome. Tenho. Continuo em contacto. Mas pronto, era para dar-me os parabéns. Estava aqui a falar do He-Man e da She-Ra e lembrei-me. Está bem? Tá, um beijo, então. Beijo. Tchau, tá bom. A senhora Perucas, que faz anos hoje, tivemos aqui um telefonema em direto. Temos que inovar nesse programa. E que era a grande fã, e na altura falávamos sobre isso. E pronto, foi uma cassete da She-Ra, também relacionada com a música que vamos ouvir, que eu entreguei-lhe. Não faz hoje, porque não foi no dia de anos dela, foi mais tarde. Foi no dia dos meus anos que eu lhe dei a presente. Foi a única vez que eu, no meu dia de aniversário, dei um presente a alguém. E a verdade é que vamos ouvir O Segredo da Espada Mágica, que era a versão brasileira, Herbert Richards. Mas vamos ouvir o original, que era assim que se ouvia a música em inglês, The Secret of the Sword. A música inicial de um filme de 1985, mais uma vez com uma qualidade fantástica, como devem imaginar. E vamos escutar, porque foi retirado da cassete, acho eu. Vamos ouvir a música inicial desse filme, que me traz recordações assim bonitas. Pode ser, né? Assim bonitas. Tá bem. Vamos ouvir do Iman e Shira, os dois juntos, em O Segredo da Espada Mágica. Somewhere out there someone needs me. I don't know how or where, but believe me, I'll walk the universe to find her. For better or for worse beside her. For the honor of love, by the power above, I have the power, I have the power. A stranger walked into my world, and when he talked I really heard. He spoke of things like love and peace, the joy it brings will never cease. For the honor of love, by the power above, I have the power, I have the power. The truth of love will always guide us, the strength above will be inside. Pois, acabamos de ter um momento animal no Escolhe Sua Escolha, protagonizado pelo cão do costume. Agora não foi bem um cão, foi um macaco. Pois, cavalo? Não, também não. Liu Kang. Liu Kang, Mortal Kombat? Claro. Ah. Mas o Liu Kang não era um animal. Pois não, mas ele fazia. Isso era na frente de Francia. Era? Era, não era? Foi. E depois... Na Saturn era frente Ah não, peraí, no outro era BC. Na Mega Drive também BC. Não, era BC. Ah, é BC. Fazer BC, BC, BC... Kitana wins. Fatality. Eu tinha a Kitana no Mortal Kombat Ultimate, mas não tinha a voz que dizia wins. Tinha no Mortal Kombat 3. Esse já tinha. E o 2 acho que também tinha. Dois nunca joguei. Não lembro. Ai, nunca joguei os dois. Ai, o caralho! Tenho que jogar isso. Vamos já buscar. Eu tenho aqui. Está bem. Eu tenho aqui. Depois isto deve ser até de passo. Porque eu... Bom, eu vou trazer aqui uma música do Mortal Kombat. Vou trazer a mesma versão original. Vou trazer a mesma versão original, que é uma coisa que eu vou ter que fazer, porque vou ter que... Ou seja, vou ter que... Vou ter nada. Vou ter. Sim. Dá para fazer. Eu vou ter que gravar isto, esta música, ou seja, vou ter que gravar do computador, porque acho que não tenho aí... Esta música... Eu vou ter que gravar, porque eu não tenho isso aqui ainda. Eu já fiquei com o arquivo. Tenho outras músicas de Mortal Kombat, mas até são para a Sega Saturn. Eu quero gravar a versão da Mega Drive. Muito bem. Mas... Porquê é que estavas a falar do Liu Kang Mortal Kombat? Porque eu vou escolher essa música. Ah, e porquê? Porque faz recordar os tempos em que eu jogava muito. Sabes que eu... E faz uma outra coisa. Faz uma às vezes como a gente vê as coisas. E na altura achava Mortal... E continuava a achar Mortal Kombat um grande jogo. Mas para mim, na altura, o Mortal Kombat era um mundo enorme. Não era um jogo, para mim o Mortal Kombat na altura era um mundo. Lembras-te, A em cima, AB abaixo, A em direita, A. Isso era o quê? Era um código. Mas ainda sabes o código. Sei. E o outro era AC, à direita. Aliás, desculpa, à direita, à esquerda, abaixo. AC em cima, AB abaixo, AB esquerda, A. Isso hoje já não tinha piada, porque na internet espalhava-se rapidamente os códigos na altura. Não é? E aparecia... Pois, é... Só alguns é que sabiam. É, e aparecia... Não, eu é que não consigo, porque há os cheat code para estes jogos, que são... Tu vais a um painel que há no próprio programa, ou nos próprios emuladores, e introduz uma série de coisas e ele... Já estava a falar em emulador, estou a falar mesmo nas consolas. Sim, sim, nas consolas, sim, nas consolas, há assim cima, abaixo, à esquerda. E eu gostava, porque assim, isto fazia aparecer três menus. Um dos menus... Ah, pois é. Eu vou ter que escolher outra música do Mortal Kombat, vai também da PlayStation. Oh. Porque eu não tenho... Eu agora não sei o código para o sound test do Mortal Kombat. És burro. Porque eu... Pois, por isso é que eu nunca gravei. Porque eu, de facto, já soube e eu até... Bem, eu vou ver. Eu depois... Pois não, mas eu não posso ver porque tenho que dizer o que é que vou escolher agora. Portanto, não posso trazer... Escolha que sabes que tens. Exatamente. Pronto. Então vou escolher uma música de um jogo, ou seja, vai uma música... Vai aquela música... Que essa música também existe para no da Sega Saturn. E até bastante semelhante. Tem o 1, 2, fight! Aliás, não é 1, 2, é o round 1, fight! É lá isso. E eu gostava, eu de facto gostava, eu lembro-me de isso para mim era um mundo completo. Sei lá, é difícil explicar porque... Essa... Pronto, para mim era daqueles jogos que eu gostava muito de uma coisa. O... Já não sei quem é que tinha o sangue verde. Quem é que era? Já era a Shiva ou eram os robôs? Kung Lao. Acho que eu era o Kung Lao. Não, o Kung Lao. Eu não sei. Pronto. É o Cyborg. Cyborg havia três. Não, havia, não chamava Cyborg mesmo. Não sei se era assim ou o sangue verde. Não era Cyborg, era Cybrex. Foi que era isso? A Shiva. A Shiva. Não tinha sangue verde. Tinha seis mãos. Shiva. Eu gostava muito da Shiva. Braçalete. Porque ela... Então, não estava a ler as coisas com o Glau. Mas eu sei que havia alguém que tinha o sangue verde. É bom. Pronto. E havia um que no fim, que era o Shokan Wins. Nós tínhamos... Esse era do topo. Esse nós tínhamos que dar... Depois ele tinha lá aquele machado. Eu gostava muito dos cenários do Mortal Kombat. Muitas pessoas viam... Eu tinha um... Sei lá. É indescritível. Sabes que esta semana lembrei de uma coisa à conta de efeitos de som que encontrei por aqui? De Micro Machines. Nunca tive. Não. Joguei, mas nunca tive. Hás de jogar. Eu tive um que comprei mesmo na Sirius. Sou 12 Sirius. E comprei esse jogo. Lembro-me até que era um jogo até... Aliás, o Reclame do Spectrum tem um som... Aliás, tem um som, não, tem três sons de um jogo que eu por acaso também comprei na Sirius. Não falamos em reclames, que lembro-me logo do outro que está a falar sozinho um com o outro. É pá, vai ser assim, não. Ai, o que é do. Olá, tudo bem? Olá, muito bem. Está brutal, não está? Bué da brutal, não é brutal, é assim bué dele. Porque tá, estou eu de um lado e eu do outro, não é? Obviamente, é brutal da brutal. Pronto. Vamos lá embora. Mas é, pronto. E eu vou escolher esta música porque cá está, ou seja, é a recordação. Eu tenho saudades para jogar videojogos. E eu acho que se hoje voltasse a ligar alguma consola à televisão, que era bem capaz de conseguir jogar, só precisava era de uma cadeira ao meu nível. Mas isto baixava-se e estava a questão resolvida. Não, porque o meu nível é, eu preciso de estar na parte, eu preciso de estar com os olhos junto à parte inferior da televisão. Que é onde se passa a maior parte das coisas. Não te esqueças que já devias jogar, por isso eu sei como é. Ah, mas estás a explicar aos ouvintes. Exatamente. Porque para os ouvintes jogar computador é jogar computador, ponto final. Mas eu não. Eu tenho que estar pronto, próximo da televisão, tenho que estar junto à televisão mesmo. E tinha que estar com o meu olho direito, já que o esquerdo é uma prótese, não servia de nada, mas eu tenho que estar com o meu olho direito na parte inferior, ou junto à parte inferior do ecrã. Hoje em dia o que é que se joga na... Em consolas, é aquele de fazer, tem que se fazer movimentos e tal, e acompanhar. É, basicamente é isso. Ah. É, já me deu coisa para mim. Eu lembro de jogar Sega Saturn já me veio a rasca porque era uma complexidade muito grande de cenários. A Mega Drive eu quero fixe. Para mim a Mega Drive era a melhor porque era aquela que tinha sons. Era a que mais correspondia. Tu viste as musiquinhas que eu depois do Mega Games? Sim, não me lembro, se calhar. Não me diz. Estavas a ver. Já viste a Campo ao Spectrum? Não, acho que não. Então depois tinha que mostrar tal também. Que os ouvintes não viram. Ah, só vão vir amanhã. Mas pronto. E então, digamos que, sei lá, é primeiro aquela coisa de quando nós somos pequenos, não é? Para mim aquele jogo era um mundo enorme, mas aquilo é indescritível, eu não tenho noção, eu ainda hoje não tenho noção do que é que eu achava do Mortal Kombat 3. Do Ultimate já era uma coisa, enfim, diferente. Mas eu jogava imenso aquele jogo, Mortal Kombat 3. E o Ultimate também, só que o Ultimate é aquela coisa. Até tinha mais personagens. Só que o Ultimate não tinha as vozes. Tinha só o Excellent. Finisher. Finisher. E eu gostava era quando. Aquela parte. E depois ele mandava o outro para a linha de comboio. Para o outro lado, passava um comboio. Ficava assim aquele silêncio. E vinha o comboio. Sem som, mas vinha o comboio. Tipo, o que é? Dava-lhe uma pancada. Psh. Momento de banda sonora de Mortal Kombat. Tá muito fixe. Só para terminar, uma coisa que eu achei muito engraçada, que depois até se foi verificar mais tarde no. Acho que na Sega Saturn, nem na PlayStation. Mas uma coisa que eu gostei muito, e que eu gostei mais na Super Nintendo. É aquela coisa boa de tecnologia mais atual, que é tu não tens de ter a consola para poder jogá-la. Tens o emulador e já chega. E eu tenho os jogos todos da Super Nintendo também. E então, uma coisa que a Super Nintendo apostou mais cedo do que a Sega foi precisamente no movimento das personagens. Ou seja, está a mover no ecrã e está a mover. Se estiveres a ouvir com os escutadores, apercebes disso muito bem. A personagem está a mover-se também no som. É, ou seja, o som está a acompanhar. As músicas também são em estéreo. Pronto, aí um bocadinho inferiores à qualidade da Mega Drive. Mas, pronto. Eu acho que a gente tem que fazer um Spectrum a 2. Era giro. Mas pronto, está bem. Vamos ver uma música de um dos níveis da Mega Drive. Isto depende, porque ao contrário do Street Fighter... Não há um campo de batalha para cada personagem, é quanto for. Não é? Então, e qual é o título da música que vamos ouvir? O título. Sei lá. Ah, o título é. Então como é que eu vou pôr depois o título da música? Diz-me? Depois a mano, porque eu tenho aqui o título, tenho. Eu tenho o título. E tu também tens. Ah não, tu não tens as músicas do jogo da Sega Saturn. Qual a música? Dos sons da Mega Drive. Dos sons do Mortal Kombat. Eu não. Tá bem. Então, e o que tu estás a falar não é o Ultimate? A música fazia parte de vários... Eu lembro que fazia parte do... Que coisa? Fazia parte do... Tanto do Ultimate, fazia parte do 3. E essa música lembro também ter ouvido no... No Sega Saturn, nos sons da Sega Saturn. Porque eu cheguei a jogar Mortal Kombat para a Sega Saturn. Não, sim. Mas aquele também não tem título. Tem track 1, track 2, track 3, 50 tracks. Bom. E passava só tracks. E passava muito... E também passava engraçado porque vários anos depois, já tinha os meus 17 anos, e passava muito tempo a jogar Mortal Kombat na PlayStation. É verdade. E verdade também é que nestas escolhas de 13 de Abril, emissão 124, ouvimos Roberto Leal Ouvira, Caô Malambada, Anna Burden Cups, Paulo Granja Caganda Som, e Man Shira, portanto, o filme, a música inicial, genérico, do filme O Segredo da Espada Mágica. E vamos já com um track qualquer do jogo Mortal Kombat da PlayStation. Não, nada. Só da Mega Drive. Fogo, da Sega Saturn. Sega Saturn. Mas não é o Ultimate. Não. É o Mortal Kombat. É aquilo que tu tens lá em casa. Então é o Ultimate. Então é isso. Oh, tanta coisa, tanta coisa. Ultimate Mortal Kombat 3, uma música qualquer que este burro não sabe qual é o número da música, vai dar um soco quando isto acabar. Na pão, pode ser já. Uma coisa que não gosta mais. Voltamos na próxima semana para a emissão 125. 125? Para o dia 20 de abril. Isso é como a gente faz quando vai gravar. 1, 2, 5. Gente, eu. Vamos embora, já fui. Tá bem. Então, até a próxima. Não gosto de dizer a sério, faz tanta impressão de estar pequeno. Ai, caralho, se a cadeira fosse esse tamanho, eu queria ver como é que vai. Já vou outra. É, pois, claro. Ora bem, pronto, eu também vou embora. Pronto. Então, uma boa noite para todos. Sim, já é noite. Boa tarde. Ah, ainda é tarde, pois é, ainda é tarde. Ah, é verdade, só mais uma coisa para quem, chegou, para quem chegou aqui ao final dessa emissão. Obrigado, não é? É difícil. E já agora, fiquem atentos porque amanhã vamos ter aí uma promo para cada canal. E que boa da frio! Com reclames. E agora já está feito, não é? Com reclames dos, tanto, dos três canais. Portanto, vamos ter. Cada canal terá o seu, a sua promo. Antena Web terá a promo do canal 1, como é lógico. E vamos ter então essa. Já uma amostra do que está a ser feito e do que é que vai haver. De qual é que é a lógica de pormos os reclames a falar. Um cheirinho. Do traque que vem a seguir. Até para a semana.